Biografia do Rock. Geografia do Rock apresenta Cartografia do Rock Slayer. Slayer na Cartografia do Rock. Cartografia do Rock. Você ouve temas e vertentes do rock. hoje. Você está na Geografia Rock. A Rádio Rock. Curtindo cartografia do rock. Slayer. Foi uma banda americana de thrash metal, formada em 1981, quando o guitarrista Kerry encontrou o Jeff e os dois recrutaram o baixista e vocalista Tom. O baterista David foi recrutado quando conheceu o guitarrista Kelly entregando pizza. A banda começou tocando Iron Maiden e Judas Priest. Season in the Abyss é o quarto álbum que foi lançado em 1990. E é o que nós estamos tocando na cartografia do rock. A faixa Tape Station apresentava uma superimposição. Eu coloquei, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Já toquei. Que tinha uma superimposição de tom, vocal de tom, mas esses arranjos não foram intencionais. O Tom cantava duas vezes, de maneira como ele achava que tinha que ser e de maneira como o guitarrista Kelly achava que tinha que ser também. Ambas foram usadas na versão final. Vamos curtir agora Aggressive Perfecto. Oito e Cartografia do Rock. Comercial, a gente já volta com mais Cartografia do Rock, com mais Slayer. Geografia Rock, quarta-feira, Rádio Rock, última hora, aqui na Rádio Rock, Geografia Rock. Você que quer ouvir rádio de verdade, essa é a Radiografia Rock. É sucesso! E toca aqui! Pode seguir. Um sucesso! Sucesso! Atrás do outro! Bom beat, Geografia Rock. Essa é a Radiografia Rock. Muito mais rádio, muito mais você. Pa. Guns N' Roses agitando o show de Abu Dhabi com algumas novidades no set list. Guns N' Guns N' Roses agita show em Abu Dhabi com algumas novidades nas sets listas. Segundo o site Big Rock and Roll, o Guns N' Roses iniciou sua turnê mundial em 2023, nesta quinta-feira, primeiro, no Etihad Arena de Abu Dhabi, e tocou algumas músicas raramente apresentadas ao vivo. As raridades começaram com a segunda música da noite, quando Guns tocou Bad Obsession do álbum Use Your Illusion 1 pela primeira vez em mais de 30 anos. Mais tarde, Pretty Up de Use Your Illusion 2 fez sua primeira aparição no setlist desde 92. Enquanto isso, Don't Wonder Far, originalmente lançada em The Spaghetti Accident, foi apresentada ao vivo pela primeira vez desde 2006. A música mais antiga que a banda apresentou foi Anive Goes, uma faixa do álbum Appetite the Destruction, que, de acordo com o setlist, foi tocada por Guns apenas 40 vezes. O grupo tocou a música pela última vez em um dos shows em 88. O show de Abu Dhabi também teve uma estreia ao vivo com um cover de TV Ave do Strong pela primeira vez. O show marcou o primeiro show do Guns em quase 6 meses. Eita! Toda terça-feira às 18 horas e na quinta-feira às 22 horas. Para você confere o melhor programa de música e negócios do seu. Geografia Rock, a Rádio Rock. A gente continua com cartografia do rock. Vamos ouvir Criminality Insane Remix. Is Slayer. Is Slayer. Is Slayer. Is Slayer. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Vamos começar de novo então. Você está na Geografia Rock 24 horas no ar. Daqui a pouquinho tem uma mistura fina. Geografia Rock, a Rádio Rock. Aqui você ouve temas e vertentes do rock. Te liga, meu. Tá na Geografia Rock. São bons demais. Slayer. Thrash Metal. Without a trace, and did you seek to end the human race? Toda terça-feira às 18 horas e na quinta-feira às 22 horas. Você confere o melhor programa de música e negócios do seu rádio. Business Rock. Business Rock. Todo o programa, um bate-papo descontraído com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Business Rock. Business Rock. Sempre com grandes empresários e executivos. Business Rock. Apresentação Sandrão. Aqui na sua rádio. Geografia Rock. Geografia Rock, a Rádio Rock. A gente continua 10 para as 9, mas tem mais música, mais Slayer. Aqui você ouve temas e vertentes do rock. Essa tocou Dead Sky Mark 1, Spendable Yours. Você está ouvindo. Cartografia do Rock. Aumente o volume. Geografia Rock. Cartografia do Rock. Slayer. Cartografia do Rock, de segunda a sexta e nos domingos às 20 horas. Geografia Rock, a Rádio Rock. 9 horas. Daqui a pouquinho, depois do comercial, do break, começa o programa Mistura Fina. Você que quer ouvir rádio de verdade, essa é a rádio. Geografia Rock. É sucesso! E toca aqui! Um sucesso, sucesso atrás do outro. Essa é a rádio Geografia Rock. Muito mais rádio, muito mais você. Na trilha do blues, os melhores blues de todos os tempos, quarta-feira, 21 horas, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. Tudo que você quer ouvir, toca primeiro aqui. Melhor música do momento. Don't overthink it, boy. White arrows will pray. The black knight. Nada, um gosto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os hits. Demais. A gente toca o que você quer ouvir. Pensou em música? Então, pensou? É a Geografia Rock. A rádio que faz a diferença. Vote nas músicas do programa Mistura Fina. O som da nova geração. Ampete, Desmonia, Yellow, Zetis, Dior, Visionários. Videogame, Venturi, Stereofônica, Patrick Seixas, Papa Pepe Papa, Overdeep, Beto Brasil, DJ Highlander, LDA, Rambo Music, Tom Barão, Dilavakia, Chassi Yesterday, Cabines 5-1, Bucolic, Anig, Noala, Vote. Acesse geografiarock.webradiosite.com. geografiarock.webradiosite.com. Vote na sua música preferida e ouça toda segunda-feira às 21 horas. Geografia Rock. Estão de volta. Na melhor, na número 1. Geografia Rock, a Rádio Rock. Então, tá começando o programa Mistura Fina. Você vai... Vou abrir o programa com o Patrick Seixas. O Patrick Seixas lançou um novo single dia 20 de maio. Dia 20 de maio. Então tá em todas as plataformas de streaming. Penélope Esperando Polícias. De 2021 até 2023, o Patrick Seixas lançou 5 singles de alta qualidade. Esse single promete ser o melhor de só na entrada da música. Vai ver o poder que tem essa música. Patrick Seixas começou na música tocando contrabaixo numa banda de classic rock. Integrou numa banda de música autoral de vertente thrash metal. Imagina o Patrick Seixas no thrash metal. Formava uma banda que tocava na íntegra. O último álbum de Raul Seixas, Panela do Diabo. Patrick Seixas e suas bandas se apresentavam em pub e eventos compostos por dois vocalistas. Ele cantava as músicas de Paul e o outro, Marcelo Nova, abriram os shows do Golpe de Estado e de Marcelo Nova. Vamos lá então? Vamos curtir o Patrick Seixas, mas antes, a abertura do programa. Geografia Rock. Saiu aqui. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Está a questão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Piloto Geografia Rock 2-3. Pronto, acomodados então. Na sua rádio, Mistura Fina. Geografia Rock apresenta Mistura Fina. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, ó. Geografia Rock. Começou. Esse é o programa Mistura Fina. E como eu falei no início do programa, vamos começar com o Patrick Seixas, um novo single que já está nas plataformas, todas as plataformas de streaming. Penélope Esperando Polícias. E na sequência, Jedis. I Want to Breathe. Aumente o som. Começando então com... Penélope esperando polícias. Pelo esposo. Acesse agora a rádio. Tá no ar. Durante duas décadas distante, aguardou pelo esposo astucioso. descendo para o sogro confiante. Mistura Fino, o som da nova geração do rock. Da nova geração do rock. Desenganou. Mantinha seu amado na memória. Penélope fiel acreditou. Retorno do esposo lá de Troia. De repente acontece o tão sonhado encontro com o esposo no castelo. Encontra com Ulisses, seu amado, diante da vitória num duelo. Passando por intensa tempestade, Penélope manteve lealdade. Passando por intensa tempestade, Penélope manteve lealdade. Passando por intensa tempestade, Penélope manteve lealdade. Penélope a mortalha desmanchava. Durante toda a noite em luz secreta, com tocha seu tear iluminava. Durante tanto tempo foi discreta. De repente acontece o tão sonhado encontro com o esposo no castelo. Encontra com Ulisses, seu amado, diante da vitória num duelo. Passando por intensa tempestade, Penélope manteve lealdade. Passando por intensa tempestade, Penélope manteve lealdade. Passando por intensa tempestade, Penélope manteve lealdade. Zedes. Pa, pa, pa, pa, pa. Você está na mistura fina. Zedes, uma banda composta por Tina e Petra. Eles misturam elementos místicos e poéticos. Time is gone, social media prophets can't be wrong. We are living for the likes, trying to fit some algorithm. Everyone could be a star, but only one thing that can get you really far is to know who you are. To feel your stardust make up with this lust. I need to breathe your stardust. the more is never enough. Of galaxies and planets, but no one is like you. Nothing tastes like you, nothing feels like you, and I am addicted to your stardust. It's a wild, wild space, so add your madness to it. To feel your stardust, make up with this lust. I need to breathe your, I need to breathe your stardust. The more is never enough. Fina. Cabine 5 e 1, agora na Geografia Rock, mistura fina. Thank you. Caipira 5-1, é uma banda de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Vamos lá então, pá, pá, pá, pá, pá. 21 e 21. Geografia Rock, a Rádio Rock. O novo single da banda de Porto Alegre, Estereofônica, Para Ver o Mar, chega em todas as plataformas de streaming. A canção, que leva o nome Para Ver o Mar, conta com a participação especialíssima do talentoso Fabrício Becker, da banda Vera Louca, aqui do Porto Alegre, e tem todos os requisitos necessários para se tornar mais um grande hit, como skate, som e bate-papo, uma canção e nada mais, e muitas outras que tocam aqui na melhor. Mistura Fina, o som da nova geração do rock. Esse foi Amped. Vamos por um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Sei ele. Via Rock, a Rádio Rock. Programa Rock Sem Fronteiras, sexta-feira às 19 horas. Em rede com a Rádio Zona Norte, com a Rádio Zona Viva. Rádio Zona Viva, o som das guitarras. Os clássicos, curiosidades, as superestrelas, novidades e muita energia. Aumente o volume e venha romper os limites do som. No Rock Sem Fronteira. Rádio Zona Viva. Aqui na sua rádio. Geografia Rock. Na brisa do reggae. Toda quinta-feira, às 21 horas, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. Vote nas músicas do programa Mistura Fina, o som da nova geração. Amped, Desmonia, Yellow, Zedis, Dior, Visionários, Videogame, Venturi, Estereofônica, Patrick Seixas, Papa Pepe Papa, Overdeep, Beto Brasil, DJ Highlander, LDA, Rambo Music, Tom Barão, Dilavakia, Chassin Yesterday, Cabines 5-1, Bucolic, Anig, Noala, Vote. Acesse geografiarock.webradiosite.com. Acesse e vote. Deposite seu voto. Vai agora no site geografiarock.webradiosite.com e vote. geografiarock.webradiosite.com. Vote na sua música preferida e ouça toda segunda-feira às 21 horas. Geografia Rock. A rádio Geografia Rock. Com o seu ritmo. Muito bem, estamos ao vivo. São 11 horas e 7 minutos. Volbeat, Live Away. Na trilha do blues, os melhores blues de todos os tempos, quarta-feira, 21 horas, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. O eclipse vai ser a pauta aqui, não abriu a pauta aqui, mas a gente vai ver uma música. Opa. controle. Geografia Rock, a Rádio Rock. Um salve aí para Estados Unidos, que tá ligado conosco faz bastante tempo. Seda Kenow, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu gostaria que vocês nos desse um oi para saber quem é que está ouvindo a rádio aí dos States. 999-22-32-39. Na Alemanha também, Nuremberg. Não falo nada de alemão, mas dá um salve para nós. Quem é que está curtindo a rádio? 999-22-32-39. 999-22-39. De Catanduva, São Paulo. Não é essa pauta aqui. Vai ser a pauta. Rumble Music é uma banda de country gospel na cidade de Pensilvânia. Ele tem uma pegada bem interessante. O último álbum que eles lançaram foi de Hot. Vamos ouvir agora We Are Victory. Tem uma pegada cristã, mas senti a sonoridade. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Você está ouvindo Mistura Fina. Mistura Fina. Agora vai. Que problema é? Putz. É essa banda que eu tava me referindo. Truth to walk in the lies, freedom to live or freedom to die. We are free. Sin is to death, this truth is to life. Jesus made our sacrifice. Bitterness and a jealousy. We are free. The raging battle from within. Surrender all and let Jesus in. We are free. We are free. 9:43. Yellow é uma banda de metal de Tours, na França, formada em 2021, composto por 5 membros. Geografia Rock. Então, opa, o que houve aqui? Um, dois. Um, dois, deu, voltou. Beleza. Vamos curtir agora uma banda de pop rock. Peraí. Vai ser a pauta. A banda é a Heavy T. Batista, que estreou, né, depois que um produtor musical descobriu seu timbre maravilhoso. Não é essa aqui. É pop rock com a Heavy T. Batista. Geografia rock. Heavy T. Batista, look a heart of your now. Na nova geração do rock. Agora Zé Dias na Geografia Rock, mistura fina.

Você está ouvindo Mistura Fina. Pensamentos positivos a cada manhã, tudo que envolve a sua vida. Cada dia é dia de vencer, ser um orgulho da sua família, como mais ninguém pudesse fazer. Invejosos tem em qualquer lugar, todos tentam te prender. O obstáculo vai ultrapassar. Não esqueça dos momentos pra refletir. Todas as atitudes da sua vida, a primeira coisa é não desistir. Não desistir. Anuncie na Geografia Rock, você terá 5 inserções na programação. Gravaremos um spot de 30 segundos. Além disso, você ganha uma postagem em banner no site da rádio. E ainda ganha uma postagem no Instagram e Facebook da rádio. Temos transmissões ao vivo, você ganha espaço nas transmissões também da rádio. Entre em contato, geografiarockoficial@gmail.com ou 999-22-3239. Anuncie na Rádio Geografia Rock. De segunda a sexta, meio-dia, sábado e domingo, às 6 da manhã. E no domingo, 23 horas, Baú do Rock. Baú do Rock. Baú do Rock. Baú do Rock. Toda terça-feira às 18 horas e na quinta-feira às 22 horas. Você confere o melhor programa de música e negócios do seu rádio. Business Rock. Business Rock. Todo programa um bate-papo descontraído com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Business Rock. Business Rock. Sempre com grandes empresários e executivos. Business Rock. Apresentação Sandrão. Aqui na sua rádio. Geografia Rock. Na trilha do blues, os melhores blues de todos os tempos, quarta-feira, 21 horas, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. Yeah. O melhor do punk rock, do punk rock, do punk rock é aqui na Geografia Rock. O melhor do punk rock, do punk rock, do punk rock é aqui na Geografia Rock. Estamos de volta. Geografia Rock, a Rádio Rock. São 10:14. Você está curtindo o programa Mistura Fina. A Geografia Rock apresenta o programa Mistura Fina, trazendo o som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Tocamos as bandas que fazem parte da programação, mas falando um pouco mais cada uma. No ala do Sedes. Essas duas músicas da Finlândia, da Suécia, Desmônia. No Brasil, Patrick Seixas, Estelfônica, de Porto Alegre. Videogame, Cabine 51, ambas em Caxias do Sul. Virtue, em Arvorezinha, aqui no Rio Grande do Sul. Visionários, uma banda formada no bairro Paternon, em Porto Alegre, que você ouviu antes. Bucólica, uma banda formada na Sérvia, na capital da Sérvia, em Belgrado, na Europa, de Shadow Gones Out. Uma banda de rock instrumental de Tula. Esse é o propósito do Mistura Fina. Misturar vários ritmos, vários gêneros, pop rock, metal, country gospel, um gênero mais místico, numa fina mistura, deixando a sua noite bem agradável, como dizer assim. Bom, vamos ouvir agora Highlander. Não coloquei aqui na minha pauta, mas vai no improviso mesmo. Highlander é uma banda. É música eletrônica. O DJ Highlander lançou um gênero diferente, lo-fi. Presta atenção na sonoridade. Não é essa aqui, é essa aqui. Mistura Fina. Não é essa. Caramba, tô errando tudo hoje. Aqui, ó. Shinofai. Dez e 17.

Geografia Rock. Geografia Rock. Geografia Rock. Se fosse amor, você estaria aqui. Se fosse amor, você estaria. Se fosse amor, se fosse amor, se fosse amor, calo, eu falo, eu sinto, eu paro. Orgulho, fracasso, você se prende ao passado. Nós nunca mais seremos os mesmos, os mesmos. Pra sempre, pra sempre. O que se for não vai voltar. Dez e trinta. Esmola um cana. Geografia Rock, a Rádio Rock. Tem o microfone, deu, pronto. Seu bastante. Seu atrapalhado. Eu acabei não rodando o Tom Highlander, mas enquanto tá tocando a música, tá preparada a pauta aqui. Elegante, enérgico, didático. Estas são algumas das características dessa nova produção musical do DJ Highlander, que coloca a variante inglesa do gênero garage no centro do seu trabalho. House Garage, para ser mais preciso, tema em inglês dedicado, dedicatório em inglês, que lugar da Grã-Bretanha merece a coroa para a boa vibração. Dinamismo, vida com V maiúsculo, bem fácil. O maior condado de Londres. Go Home Underground. Quando em março de 2020 DJ Highlander apresenta esta música, nunca esperaria o que aconteceu então. Fonte de inspiração para muitas outras canções. Que alcançaram resultados consideráveis, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo o incrível número de versões que continuam a ser feitas e dançadas em discotecas por todo o mundo. Gone Home Underground, feito nos estúdios da Baviera pelo mestre Lugento Venduk, em ordem cronológica, a quinta versão indie underground, com muita eletrônica, com muitos fãs que acompanham o DJ Highlander em todo o mundo. Tenho certeza que você vai gostar dessa versão. Bom, vamos curtir então a nova produção musical do DJ Highlander. A variante inglesa do gênero garage. Geografia Rock. We'll be right back. você ouviu a nova variante do Gênio Garage do DJ Highlander. E agora você vai ouvir outra variante do gênero Lo-Fi. E tá na faixa do Shinofi The Model. Então o DJ Highlander lançou a sua nova faixa Shinofi The Model. Mas o que é Shinofi? Inspirado nos elementos cartescos que determinavam uma música lo-fi, o DJ propõe uma variante com características particulares. A referência étnica geográfica através de inserções instrumentais que sempre com tempo livre e possibilidade de apresentação de versos cantados. Vamos curtir. China Fight the Father, Highlander, DJ. Música eletrônica também é aqui. Mistura fina. Mistura fina. Mistura Fina. O som da nova geração do rock. Da nova geração do rock. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Tô perdido, eu estava sem saber pra onde ir. A escuridão já me cercava, não conseguia prosseguir. sempre tão sozinho. Ninguém acreditava em mim. A voz que vinha ao meu ouvido dizia para eu desistir. Tinha chegado o meu fim. Mas me lembrei do que um dia eu escutei. Que eu tanto procurava, somente nele eu encontrei. As coisas que me dominavam, pois ele deu pra eu vencer. Minha vida agora tem sentido, tenho motivo pra viver. Já não ando mais sozinho, comigo ele sempre está, nunca vai me abandonar. Me aceitou, mesmo eu sendo alguém que não viveu como deveria. Ele me amou desde o dia em que eu nasci. Chegando aos finalmente, faltam 7 minutos para as 11 horas. Opa, microfone ligado. Esqueci de novo. Filho da pátria. Então, 7 minutos para as 11. Você foi Highland. Tava a ver aqui. Tava a ver aqui. Pá, pá, pá, pá, pá. Eu vou agradecendo a companhia de vocês. Muito obrigado. Vou rodar a última agora aqui. De música de. Da banda com formação em Arvorezinha, do Rio Grande do Sul. Tô todo enrolado. tocamos Humble Music, Amor, o canto de gospel, uma banda de canto gospel, com uma pegada bem interessante. Tocamos Patrick Seixas, Estereofônica. Tocamos Yarrow, uma banda de um grupo de metal na França, criada recentemente. Visionários, uma banda aqui de Porto Alegre, que começaram como cover do Charlie Brown Jr. Na pandemia, o vocalista, grande dificuldade das bandas, né, na pandemia foi os shows ao vivo. O vocalista, tem uma ideia, o vocalista do Visionários, para sobreviver, entrou no, com um motorista de Uber. Overtip, uma banda aqui da Nova, da região metropolitana de Porto Alegre, Nova Hartz. Ouvimos Desbonia, banda de heavy metal da Suécia. De Lavaquia. O Boca Aberta aqui não botou o texto para falar de Lavaquia. Não lembro agora. Que mais nós tocamos? Faltou muitas, hein? Vou tocar. Tô perdido, me perdi, mas vai sem pauta. Vamos curtir Venturi aqui. Da região metropolitana de Porto Alegre. Não é essa aqui. Essa aqui, não. Essa é videogame. Essa aqui. Puta que pariu. Esse é o nome da música. 10h57. A gente se despede com essa aqui. Fui. Fique ligado na programação da Rádio Geografia Rock. De segunda a sexta, a partir das 6 horas da manhã, tem Jornal Café com Notícias. Às 7 horas, tem o programa Cafeína. E às 8 horas, o programa Supermanhã. You'll take my life, but I'll take yours too. À tarde, a partir do meio-dia, tem o programa Baú do Rock. E às 13 horas, tem o programa Mapeamento do Rock, onde você faz a programação. À noite, a partir das 20 horas, você ouve uma seleção de músicas com uma banda, no programa Cartografia do Rock. Às 21 horas, tem Semana Máxima, de segunda a sexta. Sempre um programa pra você ouvir. Confira, segunda tem uma Mistura Fina. Terça, estamos na 94,9. Quarta, tem o programa Brisa do Reggae. Na quinta, tem o Business Rock. E na sexta, tem o programa Geografia do Rock. E a partir das 23 horas, tem o programa Rock A.O. Para iniciar a nossa madrugada, à meia-noite, tem o programa Corujão, só rock da pesada. E uma hora da madrugada, tem o programa Insônia. O nosso fim de semana tem que ter rock, né, bebê? Sábado e domingo, a partir das 6 horas da manhã, tem o Baú do Rock. Às 7 horas, tem o programa Rock Brasil. E às 8 horas, você ouve o programa Só Rock. Ao meio-dia, tem o programa Top 15, só com as mais tocadas. Às 13 horas, tem Hard Rock. E no domingo, às 13 horas, tem o programa Sem Parar. 4 horas de música sem intervalos comerciais. Sábado e domingo, às 17 horas, tem Movie Songs. Sábado, às 18 horas, tem o nosso Rock in Rio. E no domingo, às 18 horas, tem a Hora Beatles. Sábado, às 20 horas, tem o programa Na Brisa do Reggae. E no domingo, às 20 horas, tem Cartografia do Rock. 21 horas, tem o programa Frequência Máxima. Em seguida, às 22 horas, tem Rock Party. E no domingo, às 21 horas, Rock A.O. Domingo, a partir das 23 horas, você ouve o programa Baú do Rock. À meia-noite, tem o programa Corujão, só com rock da pesada. E à uma da madrugada, tem o programa Insônia, que te deixa ligado, tocando só as melhores. Fique ligado na nossa programação. Essa é a Rádio Geografia Rock, 24 horas no ar. Agora na rádio.